quiser um dia eu fique depois. Eu não faço mais rap, vivo de propaganda. Viajo com a patroa e minha coroa vou pra grana. Papai não liga mais a cobrar na cara de pau. Vai até me emprestar uma merreca, coisa de um real. Vai convidar pra jantar, lasanha semi-pronta. Mas isso não aconteceu, jogar no time contra. Normal, me queriam de terno, mas apoiaram depois da capa do segundo caderno. E eu, que de bobo só tenho a cara, pegava na vassoura, logo minha mãe falava para. Mas durou pouco, a grana não veio. Mamãe se espantou porque disse que eu nem era feio. Era verdade, mas opinião de mãe não conta. Já chegava o fim do mês junto com eles contas. Bota em jornal, não paga luz, não. Televisão não compra comida, mas ajuda na luz. Que se sente de entrar pro showbiz e fazer um cascalho. Mas fique na adianta só com vontade de trabalho. Tem que ter algo a mais pra ser enviado. Tem que tá disposto a babar ovo e comer uns viados. E disso eu tô fora que nem gandula. Isso que dá tomar remédio sem receita e nem ler a bula. É um caô fudido, tudo aquilo que eu faço e que eu tô mentindo. É um caô fudido. De letra ainda não me fez poeta, que nem Cazuza. Só vou deixar pra minha neta o que nega acusa. Dívida de mais uma cetra, nem beijo usa. Fez a giota na sua reta ou uma dúzia. Sem querer saber se ela tá certa, porque usa a voz da razão que tá quieta embaixo da blusa. Manda o que nem um peixe beta que não se cruza. Estica o dedo médio que nem seta, se não nega blusa. É um caô fudido, tudo aquilo que eu faço e que eu tô mentindo. É um caô fudido. Que nem Maradona e que vendo mais discos do que Prince Madonna. Mas dona, eu tô à procura da parada mal feita. No disco tá no fone, eu não tinha receita. Eu te dou cheque pré, a senhora aceita? É claro que tem crédito, relaxa, vê se deita. Eu sou artista famoso, não tá aparecendo? É que cortei o cabelo e cê não tá reconhecendo, ó.